Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu e eu tô passando aqui pra falar um pouquinho mais sobre dependência emocional. Eu estou de pijama pra gravar esse vídeo. Eu estava ali no sofá pensando sobre dependência emocional, pensando sobre o que eu falaria. E hoje eu resolvi falar um pouco sobre algo que eu acho que é bem interessante dentro desse tema, que é sobre traumas relacionados à nossa criação, relacionada a. Às vezes nem traumas, mas o jeito que eu fui criado, o jeito que eu nasci, a forma que eu fui educado a ser. E você deve estar se perguntando, Isadora, mas o que que isso tem a ver, o que que isso implica com a minha vida emocional e tal? Se você foi uma criança muito mimada, muito afetiva, muito isso, muito aquilo, muito do abraço, você provavelmente hoje é uma pessoa muito afetiva, muito do abraço e deve lidar melhor com essas coisas. Se você foi uma pessoa que foi mais insegura de si, com uma criança um pouco menos afetiva, ou recebeu palavras duras, ou foi um pouco magoada, ou foi isso, ou foi aquilo, ou foi confundida. Simplesmente pelo seu estilo de viver, pelo seu estilo de se portar. E isso te traumatizou, você reage de uma forma totalmente diferente. Se você era uma criança mais falante, uma criança mais quieta, uma criança mais brincalhona, ou uma criança que já não brinca tanto, tudo isso tem influência na forma que nós somos hoje, naquilo que nós construímos até aqui. E, cara, a questão é que isso não pode te impedir de evoluir, isso não pode te impedir de crescer, isso não pode te impedir e não vai te impedir, em nome de Jesus, de ser aquilo que Deus te chamou para ser, que é ser uma pessoa feliz, que é ser uma pessoa, cara, que vai avançar, é ser uma pessoa que sabe olhar para o que passou e sabe entender que aquele era o começo, mas que não era o fim, que não precisa terminar daquela forma, você não precisa ser um rejeitado, você não precisa se sentir humilhado pelo que você passou. Você pega o que você passou e você transforma em algo bom, e eu sei que é difícil. E é muito além do falar, é muito além da teoria, porque a teoria ela é bonita, a teoria ela é boa de ouvir. Você ouve e fala. Eu aprendo com as coisas ruins a me tornar uma coisa boa. É isso que a gente fala, é isso que a gente espera, mas nem sempre é assim que acontece. Às vezes as coisas ruins, elas nos marcam de uma forma tão forte que nós nos tornamos tão carentes e tão inseguros a respeito de nós mesmos que a primeira pessoa que aparece na nossa vida, nós depositamos tudo que somos. Vomitamos tudo aquilo que a pessoa nem sequer perguntou para saber, a gente já está entregando. Entregamos o bem mais precioso, que é o nosso coração, a alguém que nem sequer sabe o nosso nome direito, que nem sequer sabe que passamos na nossa vida, nós já estamos nos expondo por uma necessidade de atenção, por uma necessidade de aceitação, por uma necessidade de carinho, por uma necessidade de cuidado. Mas Deus não te trouxe para um lugar de carência. Deus te trouxe para um lugar onde Ele te tem como filho amado, onde Ele te tem como filha preciosa dele, onde Ele olha para você e fala: menina dos meus olhos. Mas várias vezes isso não parece ser suficiente para nós. Nós precisamos do carinho dos homens. Nós precisamos dos carinhos dos nossos amigos. Nós precisamos estar no centro das atenções. Nós precisamos estar em um monte de lugares porque nós não temos coragem de nos despirmos e simplesmente avançarmos para o lugar que Deus quer que nós estejamos. E por que que isso acontece? Porque nós nos envergonhamos do que somos, ou do que fomos, ou do que fizemos. Nós temos vergonha de admitir que não somos perfeitos. E temos medo de sermos rejeitados, medo de sermos deixados de lado. De repente você já foi rejeitado algum dia, de repente você já passou por muitas frustrações emocionais, como de um pai que te abandonou, de uma mãe que virou as costas, de um pai que não foi tão presente, ou de uma mãe que fez assim também, de irmãos que não foram irmãos para você, mas que te menosprezaram, ou você sofreu bullying na escola, ou você não foi muito aceito nos grupinhos sociais, ou até hoje você sofre com isso porque você é mais introvertido e não consegue se expor. Então, quando você encontra alguém que consegue te entender e consegue te compreender, você se agarra nessa pessoa, você abraça essa pessoa com medo de que ela vá embora, com medo de que ela fuja. E aqui a gente começa a sufocar tanto essa pessoa, a gente começa a entregar tanto de si para essas pessoas que tudo que você enche demais acaba explodindo. E, cara, ninguém aguenta, nem você, nem a pessoa, porque faz mal para você, faz mal para a pessoa. É triste para você lidar com isso, é triste para você lidar com essa dependência, é triste para você se sentir invasivo, mas você não sabe como mudar. Deixa eu te falar uma coisa: a dependência emocional, ela está voltada à falta de valor próprio, à falta de amor próprio. Você precisa se amar, você precisa entender quem você é, mas para se amar, você precisa saber o que Jesus fez por você, mas não de uma forma teórica, uma forma real e uma forma viva. Caso contrário, você não vai se amar. Eu achava que me amava o suficiente. Eu achava, cara, que eu, quando eu elevava a minha autoestima, quando eu fazia as coisas de tal forma que as pessoas ficavam me elogiando e eu me entregava para as pessoas, quando alguém me tinha por perto, quando eu estava sempre em evidência, todas essas coisas me faziam me sentir melhor, mas quando eu estava sozinha não era a mesma coisa. Quando eu estava sozinha eu chorava, eu me desesperava. Quando eu estava sozinha, eu estava realmente sozinha. E aí era a Isadora de frente com a Isadora. Era alma, espírito e corpo gritando desesperadamente por uma menina descontrolada que já não sabia mais o que era ter paz. Já não tinha paz. E cara, eu sabia de Jesus, eu conhecia Jesus e eu já falava sobre Jesus, eu já pregava sobre Jesus, eu já ministrava a respeito de Jesus para vocês. Mas para mim era muito mais difícil. Olhar para mim e dizer, Isadora, você precisa parar de fazer isso porque Jesus fez isso por você. Isadora, você precisa ter tempo com você porque Jesus faria de tudo para ter tempo com você. Isadora, você também é uma pessoa legal para aproveitar estar com você. Eu não tinha essa coragem, eu não tinha essa vontade, eu preferia estar com os outros. Então eu depositava toda a minha carência nas pessoas. E sabe o que acontecia? Tá, às vezes eu não perdi as pessoas, mas eu perdi a mim. E eu fiquei perdida por muito tempo e eu precisei me encontrar para falar isso para você. Você precisa se encontrar. Se encontre, se valorize, se ame. Ei, se ame. Olha para você, cara. Para de se importar tanto com o que as pessoas pensam ou deixe de pensar. Para de se preocupar tanto com o que vão dizer sobre a sua reputação, sobre o seu status. Quem é você fora dessa tela? Quem é você quando desliga o computador, quando desliga o celular? Quem é você quando ninguém está olhando? Só Jesus está te vendo. Quem é você? Jesus está te perguntando. Quem é você? Aonde está meu filho? Aonde está minha filha? O que o mundo fez com você? Aonde foi que você se perdeu? O que foi que o pai, eu, seu pai, fiz de errado com você? Porque tudo coopera pro seu bem, sabe? E às vezes é muito difícil pra gente olhar isso e falar, cara, tá tudo cooperando pro meu bem. É, a separação dos meus pais coopera pro meu bem. A rejeição do meu namorado coopera pro meu bem. É, meus problemas familiares estão cooperando pro meu bem. Tudo que eu tive, todas as rejeições, tudo isso coopera pro meu bem. Cara, tudo coopera pro bem de quem ama Deus. E você precisa crer nisso, porque se você não crer e colocar a culpa disso em Deus, você nunca vai enxergar que o ganho está no processo. Porque quando você chegar, mesmo que seja no resultado final, e você olha e fala, meu Deus, agora eu sou um vitorioso, você vai perceber que o que te fez vitorioso foi passar pela dor. O que te fez vitorioso foi passar pela prova. Não existe vitória sem prova. Não existe, cara, você ter um grande caráter, você ser uma grande pessoa, você ter grandes coisas se você passar por coisas pequenas. Se sinta amado, privilegiado. Eu olho pra mim, de verdade, verdadeiro, eu olho pra mim e eu falo assim, Isadora, privilegiada pelas dores, privilegiada pelas aflições, privilegiada porque Deus escolheu você para passar por isso. Deus escolheu você para vencer a dependência emocional, porque através de você, Deus vai curar pessoas que precisam entender que são amadas por Ele, entender que precisam depender, sim, emocionalmente de Deus e não das pessoas, porque as pessoas frustram, mas Deus sabe o que é melhor para você. Deus é o Pai que tem o controle de todas as coisas. Deus é o Pai que sabe realmente o que vale a pena. Deus é o Pai que tem tudo nas mãos e que tem tudo preparado. Deus é aquele Pai que planejou o futuro perfeito. E por mais que Ele tenha planejado e você tenha desvirtuado, corrido para um lado e para o outro, Ele é tão grande e tão suficiente que Ele pode refazer tudo. Eis que tudo se faz novo, eis que as misericórdias se renovam a cada manhã. Jesus é contigo. Ser valente, ser forte, ser corajoso. Dá um passo ao seu favor e diga, Pai, mostra pra mim o meu valor. Mostra pra mim o que eu não vejo. Mostra pra mim o que você está vendo. Você não precisa se entregar pra um relacionamento abusivo porque você se sente sozinho. Porque você tem medo de estar sozinho. Você não precisa se entregar para um monte de gente, para qualquer pessoa que entra na sua vida, só porque você não se sente amado. Você nunca vai se sentir amado, isso nunca vai te preencher. Porque quem grita é a alma, e a alma precisa de Cristo. A alma precisa de Deus. Sua alma precisa de Deus, eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço por mais essa sessão, Pai, eu te agradeço por mais essa série, eu te agradeço por mais esse ensinamento, Pai. Porque eu sei que o Seu Espírito está entre nós. Porque eu sei que o Seu Espírito é quem convence. O seu espírito vai convencer eles, Jesus, do quão amado eles são, Pai. Eu sei do que o Senhor fez comigo, do trabalho que foi, Pai. Porque eu corri para todos os lados e eu tentei fugir ao máximo disso. Mas o Senhor me encontrou, e porque o Senhor me encontrou, o Senhor vai encontrar os meus irmãos, Pai. Porque eu não aceito, Pai, que eles estejam em dor, que eles estejam em dúvida. Em nome de Jesus, agora, Jesus, entre nesse lugar que eles estão, através da plataforma que eles estão utilizando. E toca. Toca no mais íntimo. Abraça, Senhor. Abraça eles. Só abraça, Jesus. Eu vou te pedir que o Senhor abrace eles agora. Que eles sintam o seu abraço em nome de Jesus. Mostra para eles o quão queridos eles são. E lembre eles em sonho. Lembre eles, Deus, em momentos. Lembre eles, papai, até no amanhecer do dia. Quão amado eles são. Que quando eles se olharem no espelho, eles reconheçam, Pai, a sua face. Que eles reconheçam que foi pago um alto preço e que não foi em vão. Dê a eles a força para viver, Jesus. Que eles precisam. Eu profetizo a cura. Nem que para isso precise haver um processo. Nós amamos o processo, Jesus. Porque o processo tem a ver com você. E tudo que tem a ver com você coopera para o nosso bem. Obrigado pela vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém? Promete para mim que vai tentar. Promete para mim que vai tentar levantar da cama diferente amanhã. E que vai fazer as coisas diferentes. Que vai listar o quão importante você é. E que vai tentar se enxergar diferente. Promete isso. Não promete para mim. Promete para você. E coloque diante de Deus as suas necessidades. A sua ansiedade, o seu medo, a sua dor. Deus cuida. Na verdade, Deus nunca deixou de cuidar de você nesse tempo todo. Eu quero que você creia nisso, tá bom? Esse foi mais um vídeo sobre dependência emocional. E se esses vídeos têm te ajudado e podem ajudar alguma pessoa, se inscreve aqui, por favor, nesse canal e manda esse vídeo para as pessoas. Comenta aqui o que você achou. Um grande beijo. Deus te abençoe. É nóis. Bye!